Panorama Agrícola para 17 de março de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, um abraço para você. Estamos abrindo o programa de 17 de março de 2014, segunda-feira de lua cheia. Este é o Panorama Agrícola. Eu sou o Mauro Moira e comigo na mesa de som está o Márcio Peixe. Nas gravações, o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: bom saber é o calar, até ser tempo de falar. No programa de hoje você confere uma dica de saúde. Ouça também informações sobre os programas Mais Leite e Mais Carne do Ministério da Agricultura. Santa Catarina ganha novos assentamentos. Confira no noticiário. E na entrevista de hoje, os desafios da agropecuária no sul do estado de Santa Catarina. Fique ligado. Participe do Panorama Agrícola. Você pode participar do programa ao ligar para 48-3665-5359 e deixar o seu recado. Ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você acompanha o Panorama Agrícola também na internet, no site da EPAGRE, no portal Dia de Campo e no site do Governo do Estado de Santa Catarina. Dica do dia. Se você tem azia e má digestão, cuidado com a sua alimentação. Evite frituras, gorduras, chocolate, refrigerantes, bebidas com álcool, cítricos, molho de tomate e mostarda. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, nós conversamos com o novo gerente regional da EPAGRE em Tubarão, Gustavo Claudino, que fala sobre os desafios e projetos da região na área agropecuária. Na realidade, nós temos uma gerência bastante dinâmica. O principal desafio é manter os trabalhos com toda essa nova reestruturação da EPAGRE, onde estamos aderindo a um PDV, um processo de demissão, né, de incentivada de vários funcionários. E desta forma, o desafio maior é conseguir, com a saída e com a entrada dos novos via concurso, é manter a mesma qualidade do serviço prestado à região de Tubarão. Obviamente que temos outros projetos, né? Cito dentre eles o projeto 1 milhão de litros de leite, que é a elevação da produção de leite na região de 500 mil litros dias para a produção de 1 milhão de litros ao dia. Fora a questão da produção de leite, temos a piscicultura como um grande destaque na região, onde a elevação da produção é um item a ser atingido, dentre outras questões de melhoramento de manejo. Além da atividade da bovinocultura de leite, da piscicultura, temos também atividades que demandam bastante atividade pela gerência, pela estruturação da gerência, que poderíamos destacar a produção de grãos, a apicultura, a questão florestal e inúmeras outras atividades que a gente faz, principalmente também na área social, a questão dos saneamentos ambientais. Nos últimos 2 anos, Gustavo Claudino se dedicou quase que exclusivamente à apicultura. Ele fala também desse mercado que cresce muito no sul do estado. Esse é um desafio, porque a questão da apicultura ela está em reestruturação. Isso depende também da questão da coordenação, do dinamismo entre os sete técnicos que estão à disposição da apicultura no estado. E a apicultura na região sul, ela se estruturou muito, a questão de profissionalização da atividade foi muito forte, hoje temos índice de produção muito alto, o preço também alcançou um patamar muito bom, onde os apicultores estão se, se capitalizando, porém não temos mais técnicos pontuado e indicado para entrar na atividade no sul do estado. Isso é um ponto de estrangulamento. Não temos uma sucessão, técnicos que tenham na apicultura uma identidade forte, e queremos, né, crer que com a entrada de novos técnicos via concurso, algum deles se desponte para essa atividade, que nós precisamos de novas lideranças voltada à apicultura para o sul do estado. Provavelmente a gente vai continuar dando atenção, fazendo algumas ações, né? Até porque eu estou me especializando na área de apicultura, é a área que eu tenho bastante afinidade, e vamos estar participando juntamente com a questão da gerência. Obviamente que não vamos fazer com a mesma intensidade que vem ocorrendo nos dois últimos anos, mas a atividade mais importante do setor vai ser realizada. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o gerente regional da IPAGRE em Tubarão, Gustavo Claudino. Você sabia? Você sabia que a IPAGRE é responsável pelo Banco Nacional de Germoplasma de Pomáceas, Macieira, Pereira e Marmeleiro, com mais de 650 materiais de origem e procedência diversas? É hora das notícias. 173 famílias conquistaram no ano passado lotes da reforma agrária em Santa Catarina. As informações são do INCRA. Esse número superou a meta, que era de assentar 100 famílias. Um novo projeto de assentamento, Morro do Taió 2, foi criado no município de Santa Terezinha. Tem 669 hectares e fazia parte de um imóvel declarado de interesse social para fins de reforma agrária já em 1986 e que já abrigava o assentamento chamado Morro do Taió 1. A área estava sob júdice desde então e agora, em dezembro passado, foi liberada para o assentamento Morro do Taió 2. Com essa liberação, vai receber 36 famílias de trabalhadores rurais. Também o imóvel Fazenda Butiá, de 700 hectares, em Rio Negrinho, passou a integrar a reforma agrária no ano passado. Desapropriado por improdutividade, vai receber, neste ano de 2014, assentamento para 40 famílias. A produção de leite de carne de qualidade no Brasil é vista como prioritária pelo governo e pelos produtores rurais. E para auxiliar o produtor, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou o Plano Mais Pecuária. A maioria das metas do plano é programada para os próximos 10 anos. Nesse período, o Programa Mais Leite tem o objetivo de aumentar a produção nacional para 46,8 bilhões de litros de leite por ano e a produtividade em 40%. Já o programa Mais Carne pretende melhorar a produtividade bovina em 100%, passando de 1,3 bovino por hectare para 2,6 bovinos por hectare. Melhoramento genético, capacitação de técnicos e produtores, pesquisas e projetos para soluções tecnológicas e gestão de propriedades e incentivo ao consumo são as estratégias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o Plano Mais Pecuária, Mais Leite. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.